Platino 4, chame Recife, 1-2685, boa noite. 6-7-4, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite. Webmaster 746, informação Golf. Boa noite, Web 6746. Identifique, chega da Mar e desça ao 050 pro Edito Itapira. E aí, pro Edito Itapira, gente ficou do... para confirmar tudo de 5 mil pés, então 050-746. Confere, 5 mil, ajuste em 1013. 1013, pro Edito Itapira 7746.